Salvador, boa tarde, voo 16012, exclusão 80 para 150. Número 2 da Gol, boa tarde, aciona a identificação, desce aos 3 mil pés na chegada a Mari. A pronto é presente, a pronto e papo, Gol 612. Pronto e papo, 3 mil pés, Gol 612. Pronto e Salvador, o pastor no 7 está visual com o tráfego. Gente, pastor no 7. Ocean Air 6143. Ocean Air 6143, boa. Acione identificação. Desce a nível de voo 060 no perfil bom. 060 no perfil bom. Está liberada a restrição de velocidade? Guarda. Maria Leste com pista vista, voo no 601. Voo no 601, no complete final, chama a torre no 862. 18.000, boa noite, até colagem. Certo. O Ocean Air 6143 está livre. Grato, 6143. Voo no 601. No 601, chame final normal, número 2 para pouso. Acuse com trem baixo travado. Baixo travado, voo no 601. Recife, na 370, via Polícia 58, decola da 0 com esquerda. Saída é a Puca, transição Aracaju. Aciona 5523, controle 208. Gente, confirmando, nós estamos cientes da Uniform, autorizado 370 para Recife, Uniform MISC 58, decola da pista 10, na Puca, Aracaju, 5523, transponder 208, controle de saída para o azul 4206. Mate, informação Uniform com ajuste no 017, chame para acionamento. Chama aí o azul 4206. No 075, no sol 36, livre à direita, sol 219, small line. Direita 219, grava o trabalho. Salve Salvador, boa noite, com 075, livre a pista, só se escuta. 075, táxi via Alfa e Juliette, portão 8, não me escuta. Alfa Juliette, 28, gol 075. Saúde, Palma Tango, Lima que usou. Lima que usou, prossiga. Parte 3 para o táxi, até a porta da Baidã. Por um 5, cruzou com o tráfego, agora poderiam prosseguir para 160. Afirmativo, o tráfego já ultrapassa da posição de 3 horas, sobe sem restrição a nível de voo 160, 35415. Positivo, vamos manter 160 aqui até ele, ó. Obrigado, tá? Tá nível pose para o 601? Autorizado, 110 grau 0 menos. Nível pose na 110 grau 601. Diga, fui. Na posição 02, voo 186 para pushback acionamento. Na 2, está autorizado, chame táxi. Maria. 601, solo 38, livre à direita, solo 1219. 319, vou 601. Não, mas o senhor segue pelo litoral sul ou prefere seguir direto para a rotatória? Tente e aguarde. O cruzamento da Bahia, não temos trato de conhecimento do controle no, na área. Olho mil pés, ajustado 1017, reporte no através do farol da Barra, Guardião 02. Salvador, Alfa Tango Tango, São Miguel de Bertura. Alfa Tango Tango, desce inicialmente para o 050. 1612, desce para 2000 pés, ajustado 1017. Livre final ILS X-Ray, reporte estabilizado, com 1612. 1612, 2017, reporte estabilizado ILS, com 1612. Xenef 6143, desce agora para 4000 pés, ajuste 1017. 4000 com 1017, Xenef 6143. Seixo 3567 para Brasília, faz cópia? Mas conta para cima. Autorizado, Brasília 380, livre na Pesuru 17, decola da 110, curva direita na saída Arthur, transição Elefa, aciona 5520, controle 208. Oceaner 6143, inicia redução para 209, segue como número 2 na aproximação. Iniciando, 6143. 10, primeira curva direita, saída vai ser Arpor, transição Elefa, 5520, chama controle no 208, tá 3567. Foi correto, nível correto, autorizado 380, viu? 380, autorizado, tá 3567. Deixa para já. Camarada. Décima Juliette, vou na 601. 601 mantém a posição. Não mantém a posição. Solo 12, 18, meia, para o PAC, PROB 147, alternado pela plataforma, 3 horas. Liga o táxi, confusão PROB, foi muito baixa a emissão. PROB 147. Liga o táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 18,6. A direita, ponto de espera, torre 18,6, grato, boa, boa noite. Ano 2, para informação, tem tráfego helicóptero da Polícia Militar. 1.000 pés, agora posição de 11 horas 10 milhas no rumo sudeste. Mantendo 1.000 pés, não interferirá nessa aproximação. Paciente, obrigado, Gonomino 2. Trip 5415, chama Recife 1251, alternando no 3325. 251, muito obrigado, boa noite, Felipe. Boa noite, bom voo. Eu. Salvador, boa noite. Boa noite, com minha pastora, 1-0. No 856, restrição agora do nível 080, até liberação do controle. Autorizado alinhar e decolar da pista 120 graus, 05 nós, tráfego bandeirante da Força Aérea, setor sul, rumo nordeste, nível 90. Tá ok, autorizado alinhar e decolar, pista 0, decola a curva esquerda no perfil da Puca, restrito 080, 856. 4, à sua esquerda. Assim que ele estacionar, ele iniciou o pushback e tem agora uma restrição, restrito ao nível 080, até quando liberação do controle, inicialmente, ok? Tem um tráfego de cruzamento nível 90. Ok, na saída, restrito nível 080, a autorização do controle de saída de Salvador e após estacionamento da aeronave Gol VRG no 4, autorizado o inspecionamento. Azul 4206. Negativo, chamo o táxi. Agora para 2017, aguardando o vetor final para o localizador. 2017, aguardando. 245, chama o controle, voo 856. Boa, obrigado. Dá um no zero, está autorizado. Chame táxi 3567. Chamar alta 3567. Boa noite, 56. Está sob contato radar, restrito inicialmente ao 080, para manter o rumo de decolagem até 2000 pés, após uma proa, jamo. Ok, vai manter a proa e após 2000 jamo, 2856. 856, somente para informação, o tráfego que é motivo da sua restrição está agora em posição de 11 horas, 7 milhas, no rumo nordeste, mantendo 090, um Embraer da, um bandeirante da Força Aérea Brasileira. Tem a subida até 80? Afirmativo, só assim que o senhor aproar jamo e assim que livrar lateralmente com tráfego vai ser autorizado o nível final. A princípio manter 080. Smap, depois Lúvito, depois conforme a rota. Decola da pista 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda e depois posição Bridge. Aciona 5527, encontrou 1208. 130 para o localizador, Chanel 143. Deu então autorizado para o Galeão no nível 360, Upper Zulu 1-0. Posição SMAP, decola da 1-0, curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, 5527, 1208. Correto, chame para o acionamento pushback. Chama lá no gate 9, web 6720. Sim. Informado anteriormente, está agora a posição de 12 horas, meia dúzia de milhas. Mantendo o rumo nordeste, o tráfego está com 180 de ground. Mantém a restrição do 080 na proa de Jamo. Sente, matéria 8. Informará no farol de Tapuã e visual com tráfego na final da 1-0. Afirmo. Pode inclusive se ajustar para passar a cauda do tráfego. Boeing 737 da Gol. Após esse tráfego tem um outro, um Airbus 320 da Oceaner. 722 tráfegos, ajustará para a retaguarda do Gol, cruzar o eixo da 1-0. No 2 final, 1-0, baixado, checado. Boa noite, continua a aproximação. Informação de tráfego, um helicóptero à sua direita no litoral 1500 pés. Visual com tráfego, obrigado. O Guardião 05 acionado padrão 10 105, confirma sindicado. 105, mantenha 1 mil pés por hora da rotatória. Para informação, temos o tráfego do Alfa Tango Tango, agora próximo a Vera Cruz, no cruzamento da Bahia, passando agora 4 mil pés para 2 mil, na proa da rotatória também, o Alfa Tango Tango. Destaque 63567, com 69 a bordo, com atrasas de 29 de autonomia, alterna com fim. A direita na proa 090. Vamos ter essa proa por aproximadamente 2 minutos para livrar o céu na subida. Proa 90, sim. Tem o tráfego à vista. Quente. Turbulência, espelho de turbulência, Boeing 737 da boa sua direita. Chame final para o Graé. Camarada final para o Graé e atenta a espelho de turbulência. Já iniciando o cruzamento da 90. Salvador, Oceaneiro, 6143, 2 milhas e meia do externo. Continua a aproximação, número 2, um helicóptero à sua frente, 5 milhas, pousando no, ao lado da cabeceira na 7. Chama o final normal. Olha. O governador livrou esse, da 10. Chame curta final pro Graia, guardião. Curta final, chamará o guardião 02. Salvador Azul 406, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Mário 3294. 4206. Autorizada a linha de manter da 10, Azul 4206. Ok, 390 na proa 090, na proa 90, gol 956. No 612, no solo 51, livre à direita, solo 12, 19. Direita 219, 19. Controle 3294, possibilidade de voar dona. 3294, aguarde. 06, autorizado decolar. 10 grau, 069. Pois sou modulado, compreendeu a linha e decolado da 10, o azul 4206. Firmo. 02, passe pro Graé. No solo 51, frequência livre, guardião 02. Livre, grato. Então, reporte visual para modificação das regras. Modifica da presente, o Alfa Tango Tango, plano da rotatória. Alfa Tango Tango, plano modificado aos 2052. Zulu, mantendo inicialmente 2 mil pés, Alfa Tango Tango. Gente, mantendo 2 mil, pode aprovar a rotatória? Autorizada para a rotatória, para informação temos o tráfego do Guardião 05. Também prosseguindo para a rotatória, estimando a posição em mais 3 minutos. Está agora a 30 milhas de Salvador, reassuma a navegação na praia do Romeu Fox 018. Gente, obrigado. 3. Dois zero meia, decolou 52, chama controle, boa noite. 208, boa, 4206. Passa para Juliette, voo 1962. Facilidade, ingresso esquerdo, portão 10.002. Esquerda, portão 90, 1962. 370, Pouco Caju, 4206. Tamo, tamo, desce para 1.500 pés, ajustado 1017. 1500, 1017, Alfa Tango Tango. 856 da presente Ala Recife, Ana 2685, alternando na 2545. 685, 545, obrigado. No solo 5-4, livre à direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9. Então, 3567.0-0, pronto. Autorizado decolar, 1-0 grau, 0-6-9. Autorizado decolar, pistão no 0, tá 3567. Guardião 05 já avisou a Conda 7? Já avisou a Conda 7. R-118-6. 118-6, boa noite, obrigado. Guardião 05. Torre Salvador, Guardião 05. Adiante. 3894, redução 200 barras. 2-0-0-9-3-2-9-4. Dá presente direto pro Adu Graé. Prossiga seu voo ligeiramente à direita do eixo de aproximação. E observe o Cessna 402 à sua direita, 2.000 pés, descendo para a final, próxima rotatória. Ele está à sua direita, posição de 2 horas. Para o senhor observar um tráfego do Cessna 402, que está à sua direita, 2.000 pés, descendo para 1.000 pés, 5 milhas à sua direita. Ok, tá visual. 1.500, fazendo a presente 360 pela esquerda. 1.500, 360 pela esquerda, alcançando. Estou autorizado 6720 e chame para o táxi, quem faça o pushback de madeira e deixar o portão aberto, vai entrar o ar lá para estacionar. Positivo, você para o portão 9 livre, está chamando para o táxi, 672. 614 está autorizado o táxi à esquerda, para o portão 9 que está sendo liberado agora pela aeronave, gente, o que observe o recuo da aeronave para depois ingressar. Ok, sim, 6143. Vira para Duda? Desce para 3.000 pés, ajustado 1017, gol no 273. 1017. Controle, saudando, muito boa noite, está 3567 decolado, perfil da árvore. 3567, sob contato radar CBO 380, no perfil Árvore Elefa. Perfil Árvore Elefa, livre extensão 380, tá? 3567. Alfa Tango, então, complete 360, chama a turma no 8612. 3826, obrigado, boa noite. Boa!3894, voltou radar para o sequenciamento, mantém presente, pro limite ao lock. Mantenha pro limite ao lock, 3294. Quadro do solo controlado, contato do Guardião 05. No solo 58, frequência livre, Guardião 05. Para 273, desce para 2017, livre final, ILS Excel reporte estabilizado, Gol no 273. Foi 2017, livre ILS. Quatro 206, chama Recife, 12685, alterna no 2545. 2685, 2545, azul 4206, voa. Localizador 273. 273 completa final, tô rendendo 862, boa, obrigado. 3894-2017 para o localizador, curva direita para 070. 2000, direita 070, Alfa Tango Tango, cheque o trem. Baixado, checado. Autorizado pouso, 17, 190 grau, 05 nós. Autorizado pouso, Alfa Tango Tango. Nome é 01, boa noite, portão 4, autorização Galeão, ciente ativo. Sou ciente, pronto a cópia. Copia, vamos lá. Autorizado para o Galeão, voo nível 360 na Pesuro 10. Decola 90 curva à direita na saída da El, Leda e depois Bridge. Aciona 5543 e o controle 1208. Autorizado Galeão 360, Pesuro 10, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, transponder 5543, controle 208, gol 601. Correto, chama o posicionamento. Chama lá. Confirme o trem. Baixo 3 vezes. Confirme. E baixo com 3 vezes. Vamos 20 graus, 04 nós. Deve pôr, passar travado. Tango Tango no solo 02, autorizado estacionamento.